te conheço. Quando te sinto na ponta dos dedos, minha verdade quer me avisar. Oh, oh, que eu encontrei o que eu nem procurava. Tu arrumou o que eu bagunçava. E agora não tem como evitar que tu é como a minha canção preferida. Tu é mais que um amor pra essa vida. E eu já percebi que não tem outra saída. Canção preferida, tu é mais que um amor pra essa vida. E eu já percebi que não tem outra saída. Que eu amo você, eu quero você. Nunca vou ligar de me arriscar pra te dizer que eu amo você. Eu quero você, yeah. E tu é como a minha canção preferida. Tu é mais que um amor pra essa vida. E eu já percebi que canção preferida. Tu é mais que um amor pra essa vida. E eu já percebi que não tem outra saída.